154, só confirmando, é o Pesulu 10, Neuma, direto. Pesulu 10, Neuma, direto. Correto, chame pronto, vou no 754. Vai chamar. Mungirá, linha para decolar e fora e pista livre. Cliente, continua na aproximação, aguardando pista livre. Alfa, o último 360 pela esquerda, reporta reinterceptando, final no 7. O nome é 97, chama final 2.8. 4, livre à direita. E chama solo 2.9. 2.9, MSC 2.9. Objeto 6741, 9120 graus, 109, torcida de colapso, 10, reporte esse ano. Tá, inicial da presença. Meu Serra Mike Kilo, prossegue 3 mil pés, 1.013 no ajuste. Autorizado a chegada Mari, desceu 060. Autorizado Mari, 060, boa, 060. Abatango XAI, Charlie Foxtrot, passa o vetor com V esquerda para 010, limite ao localizador. 010, limitado pelo lote, XAI, Charlie Foxtrot. Ué. Ainda melhor, prossegue final no 7, formar eixo livre. Passatório. Plano modificado 15 no meia, desse condições usuais, 3 mil pés. Desse condições usuais, para 3 mil pés, já muito captou da final da manhã. Salvador Web 6741, Nadael, cruzando 2.100 pés, se possível, proa de Dael. 741 no contato radar, Salvador 340, direto Dael. 340, direto Dael, 6741. Eco Índia 90, chame final Salvador 120, decimal 8. Final 208. 108, ok? Confirme? Quer confirmar para o Web da banda? Chamar final Salvador 120, decimal 8. Nós 24, solo 16, direita solo 12.9. Tá solo 219, na manhã 1924. Confio, por gentileza. Mais próximo às nossas intenções, após o ILS, é cancelar e conseguir para pouso na 17. Quem será coordenado com a torre? Exato. Tanto até a próxima, Juliette. 721 não vai dar passagem ao Airbus da TAM após ingresso a Juliette, porta 11. Passagem Juliette para o 11, na televisão. João Batista, Serra Maikilo. Serra Maikilo prossegue no 1.500 pés, aguarde para chamar a torre. Para 1.500, aguarde para chamar a torre, Serra Maikilo. O Chile 1140 chama Recife, 12545. 12545 agora, para o Chile 6140. Apoio Romeu Serra Mais Quilo, inicia a redução, 70 mais. 180 mais agora, Serra Mais Quilo. Confirma? Três no ajuste, confirma o sindicato. Sindicato 195, descendo para 3.1.1.0.1.3.1.2.3.1. Entende. Cimento para 4.4, solo 1.8, índio ao Eurásio. Samar de Reitalho, faço prato de chamar o sinal Salvador 1.20.8. 2.08.4. Salvador, boa, tá 3.8.0.4. Tá 3804, vento 120 graus, 119, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso no 0, tá 3804. O F6 tá 28, acorda 119, controle 119, decimal 8. 190, obrigado. Certo, eu disse que eu não tenho condições de separar um no meu pé, prosseguindo corredores. Na 6135, autorizada a chegada a bom, se der 0070. Já está chegada na bom, né? Papa, quilo, índio alfa, aciona identificação, autorizado a chegada a mais. Reporta quando pronto para a descida. Aeronave na final, Serra Maikilo, final no 7, baixado, travado. Serra Maikilo para o ingresso no circuito, torno no 8612. 18.6, boa tarde, obrigado. Salvador, bom dia. Maikilo, visual, aeronave na final, final no 7. 4.3.0 pela esquerda, repórter interceptando, final no 7, Serra Maikilo. Boa tarde. Bono 328, aciona identificação, autorizada a chegada a Mari, desce 070. Chegando a 6315, prossegue 4.000 pés, 1.013 no ajuste. 4.013, né? 3.015. 5728, controle. Na 6.528. Acione o transponder, 5715. O 600, prossegue 4.000 pés, 1.013 no ajuste. 4.000, 1.013 no ajuste, estou na 600. Solo 219, 3804. Aliás, de Sango Zulu, tá na escuta? O senhor reporta quando estiver passando o portão 08? Tá. Direto, portão 0199. Solo Salvador, Boatan 3804. Boatan 3804, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 3804. 09, autorizado, pouso, pistão 0. Interceptou, se arma aquilo. Se arma aquilo, tá visual com boa aí no finalzão, certo? Afirmo. Tem condições de se encaixar número 2? Afirmo. Formarei eixo livre, Serra Maquilo. Quilo. Eco de novembro, é confirmando o pouso, pista no zero. É, após cruzar a cima, só solicita no final cancelar e prosseguir para o no 7, possibilidade? Reporta no ponto de cancelamento, Eco de novembro. Lembra. Passarei 2230 após bug na final, ali mantém, cabeceira no zero. Mandou 090. Foi o 060 limitado pelo localizador. 020 é o localizador, deixando o 060 5400. Jet 5728, por gentileza, transponde 5415. Ciente, eu tô trocando de equipamento aqui. No 600, chama sinal 120.8. 600 controle. Fique no voo, prossegue rotatória, reporte visual com campo. Rotatória, o reportado visual com campo, último. Gol no 600 controle. Controle é o 5722? 722, prossiga. Como está recebendo o transponder agora? Agora sim, afirmativo. Positivo, obrigado. Gol no 600 controle. 97. Gol no 697, solo 23, direita, solo 21, décimo 9. Direita 219 ao solo, gol 1697. 00, tá na escuta do 322. Para táxi, que foi a 295, autonomia 13, vem para o Solo, gol 1697. Caso 4089, táxi via Juliette e Alfa até o ponto de espera, pisco no 0. Quando lá, torno no 86, ajuste no 0 no 3, bom voo. Juliette e Alfa, ponto de espera, 0086, 3028, 4089, bom. Solo, gol 1697. Gol 1697, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, manterá antes da Juliette, gol 1697. Sim, Ronaldo, chamou? Papatango, X-Ray, Charlie Fox. Charlie Fox, continua a aproximação, informa a eixo livre. Positivo, nossas intenções de pouso na 17, mas a presença se autorizar, cancela e entra na base. Whisky Luzulu na escuta da torre. Whisky X-Ray, Charlie Fox. Inicialmente mantenha a 10, tem a aeronave final da 17 sem contato com a torre, ok? Mantenha. O perfil do ano zero, o X-Ray Charlie Fox. Armazeno IRS. Eco de novembro, evento 130 graus, 109, autorizado pouso, pistino 7. Baixar travado, eco de novembro. Passarei 2230, decolada aos 25, controle 119, décima 8. 198, 2230. Whisky Killer do Sulu, acho que eu tô aí. Whisky Killer do Sulu, acho que eu tô aí. Whisky Killer do Sulu, acho que eu tô aí. Whisky Killer do Sulu, acho que eu tô aí. Para pousar para a o esquilo Zulu vai manter a rotatória com esperas pela esquerda, aguardando novas instruções. Check, mantém para a rotatória, torna pela esquerda. X-Ray Charlie Fox autorizado, base curto da 17. Reporte base para final, trem de pouso checado. Está baixado e travado, está livrando o ILS, na base agora está o 17, foi no final baixado da Lima Vitor D autorizado a alinhar e decolar. Pisto no 0, vento 140 graus, 109. Porta iniciando. Não, negativo, é melhor. 140 mesmo, aguarde só um minuto para cobrir. Lina. Se considera livre na Quebec e aguarda o Eco de novembro, solo 2,5. Ativa, agora na Quebec. Aqui então, velho. X-Ray Charlie Fox após o pouso, qual o pato? Prossegue? Pra Aerostarcha. Ok, após o pouso vai passar do... da intersecção com a Quebec, fazer o backtrack e aguardar o X-Ray Charlie Fox. Charlie Fox, certo. 400, reduz 2, 109, desce ao 070. 070, já estou. Cruzou 6.000 para 4.000, chame a 3, zona 5. Zona de Lula, está tremendo agora, se dá uma rotatória. Que o Zulu prossegue final no 7, previsto 360, final de 3 milhas. Reporte final de 3 milhas, o Isque do Zulu. Se houver necessidade, podemos reduzir, positivo. Ok, tem duas aeronaves já negociadas, dando 0. O esquilo Zulu. Uma tem espera sobre a rotatória. Final, 1-7, baixou e travou, X-Ray Charlie Fox. Retorno 40 graus, 109, livre pouso, pistino 7, o esquilo. Ok, X-Ray Charlie Fox. Charlie Fox. Lima Vitor Delta, da classe 2-8, controle 1-9, décima 8. Vitor Delta, 0-9-8. Lima Vitor Delta. Sim, mande pro Delta Guarda, Chile 6315, chama sinal Salvador 1, 208-8. 208-6315. Vuna Guarda, Lima, Vitor Delta, contato radar, Cibol 360, saída Gole. Ao 360, saída Gole, Vitor Delta. Kiwi Alpha na repita ao 060, pode seguir. Kiwi Alpha, 104 mil pés, 1.300 no ajuste, some a sinal de Salvador 208. 208 para 4.003, graças. Confirma a aeronave que está na Quebec. Chile Tango Sul, autorizado cruzamento do da 197 para o Pato 5. X-Way, Charlie Fox, Solos 29, para tentar, a aeronave está cruzando a pista para o Pato 5, seguindo mesmo, para o Pato 5, corre de frequência. É para que horas? Não entendi. Ok, 15h30. Vou checar então com a sala de plano de voo agora. O seu fez aqui mesmo? Ok, aguarde. É para Marte, é, então, o destino. 10, explosou. Tá boa, vai pra frente, vai pra azul, sai e prossegue como número 2, professor. Prossegue número 2, são areixo livre, exclusivo. É quem diz November, vai aguardar, sai texto, ingressar no baixo, dois travos ingressando no baixo, pode sair texto, tá livre, tá com essa porta, não espera da papá. 3661, não copia. 00, curve à esquerda para o 030, o limite é magnética 110 de Simbra. Não acredito. 030, 4400. Nós somos o último a pousar então agora, professor. São número 5 na aproximação, está sendo sequenciado. Ilhão, 0263, transponder 198, controle. André 661, no cotejamento correto, chame pronto para acionamento pushback. Camarada. Encerra Mike Lu na escuta. Informo que a sala de plano de voo informou que o plano chegou agora no sistema e vai ser transmitido ainda, ok? Aguarde, será chamado para cópia. Mantenha a posição, tá 393. 0 via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5423, controle 1998. Realizado 90, Aracaju, Golf 677, saída Puca, Aracaju. Decola da 10 com curva esquerda. Transponder 5423, controle 198, é o voo 1806. Boa noite, 06, só confirmando, a sua transição é Caju, ok? Alfa, Romeo e Uniforme. Ok, Puca, transição Caju, boa noite, 06. Salve Salvador, boa tarde, eu sou 3144. Boa tarde, eu sou 3144, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa vai manter posição antes da Juliette, 3144. Whisky Charlie Mike na escuta. É que não vem autorizado ingresso e taxiamento e a pista para 4-4. A porta está livre. P320, desça para 4.013, 210 na velocidade. P26, controle 119.8. Chame Recife, frequência 1288. Lima Vitor Delta, chame Recife 288. Recife 288, Vitor Delta. Oceano 6320, vetoração esquerda 360, falha de comunicações, intercepte localizador. Tani, mais cotejamento correto, chame pronto para acionamento. 7 localizador. Ingressa via Juliette, portão 03. Juliette para 03, 3144. Torre Azul 4089, ponto 4. Salvador, boa tarde, eu vou no 322. Foram 328, vento 130 graus, 109, R2 alinhando para decolagem, uma areia pista livre, Inegami 13. 328. Ponto 600, solo 34, livre à direita, estilizamento possível, chama solo 121, decimal 9. 219, gol no 600. A mínima de aproximação 180, tá bom? Você quer que reduza mais? Tá, boa velocidade, 180. Se necessário, vou fazer um box com tripper a noroeste de Simbra. Só pode descer até a altitude de 3.000 pés. 3.000 pés, gente, do box do tripper 5400. São 11 para cópia, Fortaleza 310. Número 3, aguarde, web 6728. Ok, com o número 2, aviso para a estação. Sim. Alô, Salvador, gol 9600, Libreto. Gol 9600, taxi via Alfa, reposta 5 da Juliette. Alfa, 3 da Juliette, portal 9600. Mike, que não escuta? Firme o pote que se encontra, a pista aqui da cola. Só um minuto, copo. Autorizado pouso, pista no zero. Nível pouso na 3, 2, 2. Positivo, o senhor pode curvar à direita até a proa sul 180, vai descer então até 4.000. Direita sul, 4.000. Controle Salvador 3193, 2.000 pés, 3193, controle, contato radar 2.000, Leda autorizado. Após 2.000, direto Leda, 3193. 400, devido às manobras que está efetuando, as condições meteorológicas informadas pelo senhor, o senhor vai cruzar o localizador. Estou ciente, 400. Oceano 320, direita, proa 060. No 328, solou ao 36, libera a direita de imediato, utilizando o táxi. O solo 129. Ao liberar o 219, o gol no 328. 00, descendo para 3.000 agora. 3.400. Salve Salvador, o gol no 328, livrando a pista em outro. Taxi de Alfa, reporte da Juliette. Alfa, reporte da Juliette. Aproximado da Juliette, gol na 600. Gol 600, ingresse a seu critério para o portão 2. O critério para o portão 2, gol na 600. Quanto tráfego ali mantém na 1.0 para 309? 200 para 3.000 com 1.013 na descida. Trip 5400, informe quando atingir 150 mais. Já estamos com 150. Positivo, já com 150, esquerda pro 40. Esquerda 40, gente. A 1.0, agilize as manobras e prepare-se para decolar assim que é autorizado. Gente, já está, estamos mantendo dentro da tarde. Mantém 3.000? 2.000 pés, pro 40 pro localizador, livre LS, agora é apenas o número 3, por favor. 40 para livre LS, repite, 400. Papa Papa Kilo India Alpha. Solo aos 38, libere agora a direita e mantenha o ponto médio da Taxi Delta e chame o solo em 1219. Fica atento na nave da Gol na Alpha. Aqui ligando aqui à direita, para após o bypass, e atento ao Gol. Solo, Papa Papa Kilo India Alpha. Livrou na Delta, pode seguir o gol? Qual foi o ataque aqui no Indial? Geral. Gente, é o em frente, até o gol, pode cruzar alfa aqui no pote 3. Que é após o gol, Índia, né? Na alfa. Kilo, cruza alfa, ingresso na Kilo, pote 3, atenção, né, Gabriel? Ah, Kilo no pote alfa. Até o pote 3, ó, no Indial. Vou ir para Pelô, para a chegada bom. Teste na chegada bom, vou a Pelô, do Leste Bravo Delta. Papá, papá, controle, ajuste agora 1013, via chegada mar e desça para 2000. Ingresso também. 2 milhas e meia para o externo em aproximação, chegue o trem, chame a torre, 118, meia dúzia. 28, meia, obrigado. Luciano 320 no localizador. Ok, o 35400. É o número 2. Para o pouso, segue um Airbus da Oceania, né? O ajuste é padrão. Número 2, o Azul 4089, decolado aos 40, controle 198. 198, boa. Ah, tá bom. A livre aproximação ILS, aguarde instrução desse controle com mudança de frequência. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4089, Nadael. 489, esse é o controle, meu cordial. Contato radar 2000 Leda, câmbio. 2000 Leda, 4089. Eu pedi a cópia, vindo para manter a escuta. Afirmativo, estou ciente que o senhor está guardando a cópia, estamos guardando o concentro. Aguarde sua chamada. Ok, a saída prevista seria Momo Frote. Afirmativo, Momo Frote. Ok, obrigado. O Oxenay 6315 no solo aos 41, libera a direita 1219 com solo. Libera a direita 1219, o Oxenay 6315. 25, obrigado e até a próxima. Até, Oceano 320, 5 milhas para o externo, cheque o trem em redução, torre 1186. E aí, espera 186, 754, boa tarde. Fiquei com 118, bom voo, gol no 754. Papa Tango Whisky Charlie Mike, ingresse na taxi Kilo após Delta, na Delta transfere 1918 decimal 612, o altímetro é 1013. Bom voo. Salvador 6315 da Oceanair, livrou na sua. Oceanair 6315, taxi Alfa, antes daquilo aguarde a saída do Embraer, que está saindo do pote 3, após prossiga até o portão 4. Ok, segue na Alfa para antes daquilo. Após o Embraer, prossegue até o portão 4. Autorizado.